when I speak facts. Até aqui foi difícil, mas cheguei, né, PA? Na missão com os irmãos, sem tremer, sem gelar, sem vaquear. Dá o melhor, essa é a regra, levar uma boa ideia. Somar com a galera, não olhar para trás, é um desespero passado. Fizeram nós parar, que nada, nós não é coitado. A guerra vai te lapidar, se não morrer nela. O guerreiro não amarela, tô rumo à vida eterna. Sente o baque sem massagem, sobe o gás e vai fundo. O mundo te distorce até você perder o rumo. O jugo te igual que só maltrata e te julga. Que quer te corromper pra aliviar a sua luta. É necessário padecer para depois regozijar. Lutar e lutar e no final alcançar. PA e ética, sanco nas picapes. No som alta vontade, sente o peso e relaxa. Peso e relaxa. Sente o peso e relaxa. O Senhor que me trouxe até aqui, me resgatou, me salvou, me abençoou. Até aqui me ajudou. A vida não é fácil, mas eu vou seguir. Confiando no Senhor que me trouxe até aqui, me resgatou, me salvou, me abençoou. Até aqui me ajudou. Até aqui o Senhor me sustentou, pode crer. A cada passo dado, a cada rolê, neguinho, mil fita pra contar. Mil experiência frenética é o ritmo da sua presença. Hoje eu entendo o porquê de tudo. A cada letra, a cada assunto. Quanto Deus é bom, guarda sua fé, o seu coração. Passa perre, todo mundo passa. Nunca me deixou sozinho de quebrada. Ver navios, sempre me livrou da mão do inimigo. Não estou sozinho, ando bem, tranquilo. Sabe por quê? O maior está comigo. Então, pra que duvidar? Atitude tem que ter pra não vacilar. Salve Santo, salve PA. Na mesma pegada, até Jesus voltar. Aqui, zona leste de Goiânia. Firme, forte, sempre bem a pampa. Ética cristã no salante da cidade. Até a eternidade. Até a eternidade. Vida não é fácil, mas eu vou seguir. Confiando no Senhor que me trouxe até aqui, me resgatou, me salvou, me abençoou. Até aqui me ajudou. Vida não é fácil, mas eu vou seguir. Confiando no Senhor que me trouxe até aqui, me resgatou, me salvou, me abençoou. Até aqui me ajudou. Todo aquele que luta, tudo se domina. Não vou me abater por barreiras dessa vida. Por maior que seja, tentações, ambições, minha visão vai além dessas condições. Sempre corro não como indecisa que atira sem saber pra onde está a sua mira. A cada passo uma batalha, uma conquista. Se a melhor defesa é o ataque, segurando essa rima. Quem dá brilho ao nosso olhar é a vida que a gente optou por levar na pregação. Ganhando almas na escuridão, a vida se nos prega grande surpresa. Cansada de nadar contra a correnteza, pula o obstáculo, levanta as barreiras. Tudo que se faz parece empurrar a ladeira. Mas quem que falou que ia ser fácil se o caminho a porta já é estreita? Isso é fato. Olhando ao redor, difícil ver os verdadeiros. Mas Deus sempre mostra os valentes guerreiros. Ética e PA, junto na correria, com o soco nos esquete, a essência da batida. Da batida. Vida não é fácil, mas eu vou seguir. Confiando no Senhor que me trouxe até aqui, me resgatou, me salvou, me abençoou. Até aqui me ajudou. Vida não é fácil, mas eu vou seguir. Confiando no Senhor que me trouxe até aqui, me resgatou, me salvou, me abençoou. Até aqui me ajudou.